بله مادر خانی بله. Salvador, o MG-6747, boa noite. Confirme. Fala, Tony. É o MG-6747, autorização Guarulhos, nível 360. Está pronto, cópia, web? Web 6747, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trip. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5456, Web 6747. Estou autorizado então, é o 360 até Guarulhos, na rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, depois Poste Caldas, e a decolagem da pista 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge. O controle opera 120.8 e o transponder é 5456, o objeto 6747. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, Web 6747. Chamarei. Salvador, azul 4209, para pushback, acionamento na 3. A gente aguarda o azul 4209, coordena com a equipe de pátio. Após a passagem de um Airbus da TAM, retaguarda, inicia no 03 e chama táxi. Torre da 3305 para o táxi com 175 agora. Estou no meio de 3 horas, alternando Natal. TAM 3305, autorizado táxi via pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto. O ajuste no 08. Pátio Índia no ponto de espera, chama na pronta, 10-08 no ajuste, o TAM 3305. Salvador, muito boa noite. Tan 3178, informação alfa. Tan 3178, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, Senegal no 08. Chegada a mar, desça no 050, variável com 039. Livre a linha de cordão 0, tá 3305. Salvador Rio 5972. Salvador, azul 4209, caso táxi, POB 105, autonomia 1310, altera na cantina. Azul 4209, direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10 no 8. Direita Índia, ponto de espera da 10, reporta 4209. Salvador, Rio 5972. E o 5972, boa noite, Guarulhos, o nível 320, só um minuto pra volta. Afirmativo, só poderia adiantar a subida? Euleda Eudes. Da Euleda Eudes. Espera pronto, 4209. Azul 4209, a linha e mantém, cabeceirão no 0. Quem mantém no 0, 4209. A 3305 decola aos 29, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 08, boa noite, obrigado. Controle Salvador, mais uma vez, boa noite, TAN 3305, CODE, coloque-os a 2000 pés. TAN 3305, contato radar decolagem, suba até nível de voo 330, sai da PUCA. PUCA 330, TAN 3305. Fixo ou somente aerovia? Não, tem alguns fixos aqui. Você poderia me informar? Caravela, Vitória, Macaé. Teia. Gente, eu vou dar uma checada com o Centro Recife aqui, porque eu recebi somente Diné, Upper Whisky 50, Púbito. Eu tenho Diné, Doki, Lu, Bidev, Caravela, Zeus. Sim, só um minuto, Rio 5972. O azul 4209, vive em decolagem da 10, vento variável com 02, né? Vive decolagem no 0, com a 209. Autorizado o feedback finalmente, chama ataque. Chama ataque, Pedro. NH108, autorizado a final LS, reporte estabilizado localizador. Afirmativo 2000 PR, reporte atrás estabilizador ILS, autorizado, passeio 4209, decola aos 3-2, controle agora 120, décima 8, bom voo. 08, boa. Controle, bom dia, azul 4209, cruza 2000. 4209, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 na DEL, 4209. Ataque 6224 da Oceané, temos 107 a bordo, 107 confirmando, autonomia de 2 horas e 20, alterna Recife. Pesado táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto o ajuste 1098, Oceané 6224. 1098 é o ajuste, reportarei quando pronto, táxi Índia está pronto, será da 10. frequência 125.45, alternando 126.85. 125.45, 1265, Recife, tá 3305. 3305, alternada 126.85. 12685, alternada, tá 3305. Boa noite. Boa noite, obrigado. Aciona 5464, 15972. Gente, autorizado conforme 320 para Guarulhos, decola da 10, curva direita após, da El Leda Eutis. É, a Peruísque 50 é a rota, 5464 transponder 120.8 é o controle. Sejamento correto no pátio 3, chama pronto, Rio 5972. Chama lá o 5972. Mano, ponto 0010, pronto, 6224, Xené. O Xené 6224, a linha e decola da pistão no zero, o vento variável com 03 nós. A linha decola no zero, vento variável, graças. Azul 4209, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251, 3325, 4209, boa. No meio, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é negar no 08. 972, chama táxi. Chamada para o táxi, 5972. Clássico que o preset está 5 milhas de duna. Autorizado, 5-7-6. M2-2-4, decola aos 4-0, controle agora 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Oceanero 6224. Xanero 6224, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída PUCA. É o 90 na saída PUCA, Oceanero 6224. Saneamento 224, quando possível está autorizado, vai direto a Aracaju. Ok, direto a Aracaju, 224. 3178, passando Andruna, complete aproximação, chame torre 118 décimo meio. Afirmativa 18,6, obrigado, boa noite. Boa noite. O 796, desça para 2 mil pés, QNH no 098, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil no 098, reportar estabilizado. 7,19. Então 31178, boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso na pista 1 no 0, o vento variável com 02 nós. Então 31178. Afirmativo, livre pouso no 0, variação de vento. Afirmativo, tá, 31178. Boa noite, total 9908, está ciente da Alfa 320 para Guarulhos, pronto para cópia. 320 Guarulhos, aguardando cópia, o total 9908. Aguardando, total 9908. Objeto 5796, informo que Salvador opera visual nos mínimos 5 mil metros com 1.500 pés, 1.500 de pés. Muito obrigado. Para o táxi Rio 5972 com 3 a bordo, 3 horas e 50 alternando pontos. Autorizado táxi em frente, segunda à direita via Índia no ponto de espera da 1-0, chama pronto. O ajuste no 0-8, Rio 5972. Em frente, segunda à direita na Índia, chamará pronto o Rio 5972. Um 78 no solo aos 45, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi e Juliette. Tá, 31178. Direita Alfa, reporta para Juliette. 3178 na sua escuta. espera 10, está pronto, 5972 da Rio. Rio 5972, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento variável com 02 nós. Gente, livre alinhar e decolar para o Rio 5972. Portão 3178, prossegue Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa Juliette 07, 3178. Total 9908, cópia. Afirmativo, Pampa, cópia, total 9908. Autorizado Guarulhos, o nível 320, via rota conforme o plano de voo. Elefa, direto Cebid, após direto Sagaz, após conforme a rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Arbor, Elefa. A frequência do controle 120.8, aciona o transponder 5470, total 9908. Aqui autorizado 320, rota conforme Arbor Elefa após Cebid. 1208 controle 5470. Decola com curva à direita, total 9908. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto, total 9908. Vamos reportar pronto para o puxo acionamento, total 9908. Pushback acionamento 747. Vai iniciar o Rio 5972. Web 6747, coordena após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Após Airbus na retaguarda, chama táxi 6747. Sente o Rio. Sente o Rio 5972, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolou na sua escuta. 5972, contato radar decolagem, escuta nível de voo 320, sai da DAEL. Livre ascensão 220 na DAEL, Rio 5972.